sorte, nem a morte me mata em treta. Eu sou parceiro do azar porque eu só curto gata preta. Espero que caia um cometa aqui e ajude a distinguir geral que faz rap ruim, vai sobrar pouco MC. Entre os que sobrar, tô ali, Salvador igual Dali. Cês querem punchlines, eu espanco Muhammad Ali. Odeio MCs que correm atrás de money aflitos. Me irrita igual comerciais dos tais dos pôneis malditos. Amortecem mentes pra que não questionem seus mitos. Enquanto eu pego o microfone, mato clones aos gritos. Mande boom bap, eu trap, boom e clap. De flows tem um leque, pondo MCs em cheque. Cheques, não compro meus raps, rap. Sem cansar as ideias de swing ou swag. Eu não vim trocar de esposa e nem usar calça rag. Não quer dizer que por isso eu sou melhor que você. Mas o meu rap é o que seu verso queria ser quando eu crescer. Seu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Se eu tô sem sono, colo com os mano nem fresco, porque no rap eu sou bom. Meu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Se eu tô sem sono, colo com os mano nem fresco, porque no rap eu sou bom. Vocês querem crank no som, sendo mais pink que Floyd. Cheguei no drunk, LeBron, bem mais psico que Freud. De repete eu forte, nocauteio como Spider. Meu forte, meu porte é o under da West. Deixo somente sem norte, roubei a cena sem corte. Virei problema, anote meu nome no seu Death Note. Sou mais temido que a morte, pode me chamar de Lorde. Bato mais que recorde, então se comporte. Porque vira o jogo só por esporte. Sem gela, como snowboard, sequela no flow hard. Parte veloz como Bolt, quando vê minha coach side. Perto, perto, fica em choque, pois meus versos viram volts. Conte para o universo como agir como covarde. Já vai tarde, com seu cordão de diamante. Amante do meu underground, mas virou casaca, saca. Tô escondido e cumprido a ser inconstante. Também gosto de batida, por isso minha rima tá. Meu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Se eu tô sem sono, colo com os mano nem fresco, porque no rap eu sou bom. Meu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Se eu tô sem sono, colo com os mano nem fresco, porque no rap eu sou bom. Que Quintana, meu leque de palavra mata mais que o da Kitana. Avisa pros que trama, que não me importa a data. Eu sou a mais desenvolvida, espécie do filo cordar. E o meu som causa o delírio, seja atrevido ou beata. Vai achando que tá doce, eu te estouro que nem pinata. Não ostento com sonata, sei que no verso eu sou nada. Um real pra cada punch e eu virava magnata. Meu som é ser um chileno e te faz perder a linha. Se alguns vêm pra bater merda, eu já espanquei as minhas. E no quintal do errado, eu sou chuva de canivete. Eu só vim pra ser mais justo que o short das piriquete. Tem branco na lista preta, eu não tô falando de cota. Anota, eu tenho controle, tua chance é mais que remota. Underground como fóssil, nada fóssil, vou na bota. Rap é teu negócio, então diz isso pro Pro. Meu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Se eu tô sem sono, colo com os mano nem fresco, porque no rap eu sou bom. Meu verso contamina minas que não tem dono. Vacina de adrenalina e não tem como não fazer rima nas esquinas. Eu tô sem sol do balão com os malandros. Porque no rap eu sou foda.